Yo. Aqui é a sigla NAP. Crit NAP. Esta é a senha, se tem a senha, vem do som de um peso. É certo na escritura, real music, aqui é nóis. Essa é pra associar com todos os primos juntos. Northside. Preciso ser assim, um choque em persona. Lorde Betim, White Rap, Gueto, anti-rancor. Levando a paz, primo, minha licença vai bem longe nessa pista. Senha de um ministro, não corrompe, sem limite. Prove-me o que pode ser o amanhã. Farto luta, vem, e a lisura é o X da questão. A questão, se não quer que chegue ao fim, posicione de tal forma, se assim quer seguir. Deixa que nada vem, roube sua senha com pai. É sempre por você, prestes a decidir o rash. Mitifica, não se aflija mais. Venha conferir recentes mudanças que hoje a vida vem nos traz. Se absorve o que é bom, vale um grande sonho. Não terás fim no meu flow, aqui registrou o sangue bom. Sai da Northside para o mundo nada dar. Passe falso, primo, servo na escuta. Mantenha sua senha, recompensa é mato, fraco momento. Somos Raj, primo, que é pro Northside pra sempre. Servo na escuta, primo, é a senha. Servo na escuta, primo, é a senha. Aos que me cruzem, cada vez romper na fé. Abrandar os fatos, todo o resto vento leve. Servo na escuta, primo, é a senha. Servo na escuta, primo, é a senha. Aqui se pode ser mais um dos Raj. E quem não requerer, tem que ser niggas for life. Esquenta já, primo, sempre na espera. Um tempo melhor, e lá vai os pleba de Rolex. Só de Smirnoff. Inconcebível, puni, o cara absolve. Se dói um gringo, tá quem? Amarra o tênis, se presta e visa rede de intrigas. Horrendo é seu fim, mas sabes do que alimentas. Melhor é na escuta, frag, não destroça o teu score. Nem tudo é azul, ei primo, não aperte o stop. Uma postura que o drama não consegue persistir. Vigília de uma noite, são mil anos para o Lorde Deus. Meu primo Deus é mais, é novo amanhã. Assinala base grave, não vais deixar. Tomarem sua senha, não inspira. Tenha bom selo, Northside, servo na escuta. Mantenha sua senha, recompensa é mato, fraco momento. Somos Raj, primo, que é pro Northside pra sempre. Servo na escuta, primo, é a senha. Servo na escuta, primo, é a senha. Aos que me cruzem, cada vez romper na fé. Abrandar os fatos, escuta, primo, é a senha.